você fez. O ano termina e nasce outra vez. Seja todo mundo muito bem-vindo pela terceira vez ao PuxaCast, o podcast do Puxa Cachorra. Eu sou o Vinícius dos Santos, dono e proprietário do Puxa Cachorra. Eu estou aqui em companhia via Skype do Arthur Malaspina. Arthur! E aí, pessoal, aqui é o Arthur Malaspina. E se você não recebeu o presente do Papai Noel, é porque você é pobre. Também em companhia via Skype de Fábio Jerônimo. Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Fábio e, como todos sabemos, infelizmente, Kim Jong-il não verá o Natal desse ano. Não escutará nosso podcast. É uma tristeza. Fiquei muito triste saber que ele não ia ouvir nosso podcast. Hoje o PuxaCast tem uma diferençazinha. A gente está com a presença especial do nosso amigo, o dono do Cego em Tiroteio, Vitor Caparica. Olá, galera. A gente vai gravar sobre o Natal hoje. Mas parece que o Papai Noel já trouxe o presente do Puxa, né? Que foram, atenção pro número, pessoal, as 300 mil visualizações do Puxa de sexta-feira até hoje. A grande pergunta é: quanto isso vale convertido em balas cheetahs e em Gol Mil? Sério mesmo, eu acho que a gente podia, como eu falei já comentei com vocês, a gente podia mudar os nossos planos e ser mais ousado. A gente poderia começar a gastar isso em paçoquita. Não, eu prefiro balachita. Na verdade, assim, ó, em balachita são muitas balachitas, em Gomil não dá nenhuma roda. Não, não dá. Ó, o AdSense da gente já deu 35 dólares, já. Porra, rapaz. Você viu? Tamo rico. Dá pra comprar a fábrica da balachita já com esse dinheiro. É, no máximo o macaco, o cadáver do macaco que tirou a foto. Bom, é o seguinte, vamos começar, senão essa edição vai durar 14 horas depois. Bom, a gente vai falar sobre Natal. Oh, eu tava conversando com meu pai no telefone agora há pouco, ele me deu uma ideia muito boa. Ele tava falando assim: qualquer cara que gravar um disco de Natal vai tocar na loja. Porque não tem quase nenhum, né? Porque não tem mais nenhum, cara, só tem essa merda desse disco da Simone, por isso que só toca ele, porque não tem outro. E aqui, só tem a Simone e aquele Natal com cavaquinho. Natal do cavaquinho, é. Mas é que assim, quem que vai gravar? O Chico Buarque vai gravar um disco de Natal. É, e o Silvio Santos tocando Auld Lang Syne. Todo ano toca no SBT essa bosta. Exato, exato. Não, mas é difícil não processarem o Silvio Santos dessa vez, né? Porque já tiraram hoje, agora é hora de alegria dele, né? Ah, claro, porque o Silvio Santos é um cara que tá evidentemente preocupado que o processo aí, né? Não, você viu que tiraram também aquele Se Ela Dança, Eu Danço, que é um programa que tava passando durante o dia, que tinha o nome da música do filho da puta do MC Leozinho, né? Você viu que ele inventou outra agora? Eu vi a chamada, domingo vai ter lá, Van Premier. O que que eles fizeram? Já que não pode ter o programa daquele jeito, agora eles vão botar, tipo assim, o cara pendurado de cabeça pra baixo pra cantar. Isso. Tipo, o cara mergulhado em lama colorida, pra ver se ele canta, saca? Não, aliás, já que a gente tá no Silvio Santos, vale lembrar daquela antiga, que não existe, graças a Deus não existe mais, cara. Aquela mensagem de fim de ano da SBT, que tinha uns 10 anos atrás, que era, olha, assustador. Cristo assustador. Pô, eu tinha um medo daquilo, rapaz. É do Jesus Cristo? Essa senhora. Eu quero ainda chamá-lo de meu filho. Você pensava no Darth Vader falando isso pra você. É, a gente tava falando de música. Tem esse Natal do Cavaquinho, que o Arthur falou. O Maldito do Roupa Nova tem música de Natal também. Tem? Tem, claro que tem. Podia ser Roupa Nova, né? Deve ser uma versão do Sapato Velho, né? Com certeza. Vocês sabem que a música é uma parada que tem um efeito psicológico muito poderoso sobre o indivíduo. Tanto que a gente sabe que a depressão da semana, da segunda-feira, começa no domingo à noite, quando toca a música do Fantástico. No mesmo nível em que a depressão de fim de ano, pra mim, ai, começa com Hoje a Festa é Sua, Hoje a Festa é Nossa. Esse ano tá mais deprimente ainda, hein? Não, sério, começa. Eu ouço musiquinha, os acordes do começo. Pam, parararam, parararam. Cara, me bate uma deprê. Mas me bate uma deprê, assim, um desânimo no ser humano. Eu falo, eu não acredito. Daqui a pouco vai ser o Roberto Carlos. Puta que pariu. Começou essa merda de fim de ano. Especial de fim de ano do Zorra Total. E ainda, pelo menos quando eu era criança, eu lembro que eu achava mó barato assistir a São Silvestre na hora do Ano Novo e tal. Nem isso agora, trocaram a São Silvestre pelo Faustão. Pois é, rapaz. Não, pelo Faustão faz tempo agora. Que não rola. Agora é só um showzinho mequetrefe. O cara é São Silvestre de lugar já, cara. A Globo tá se fudendo pra São Silvestre. Não, é demais. De lugar, São Silvestre? É, não é Sim. mais na Paulista chegado. Enfim, Sim. em épocas em que nem na São Silvestre você pode confiar mais, o que, que a gente vai falar dos valores desse mundo? Essa música de Pindião, eu só queria dizer pra Rede Globo, let it go, né? Porque... O futuro já começou. Deus, porra, faz 40 anos que o futuro começou. Porra, muda essa música do caralho. É assim, já que eles são obrigados a fazer uma vinheta bonita de fim de ano e tal, por que simplesmente não mudam a música todo ano e fazem, sei lá, e não ponham os artistas da Globo pra ficar fazendo cara de que gostam uns dos outros? É muito falso. Sabe, você vê o povo se abraçando, é todo mundo mentindo um pro outro. O mesmo que apareceu na revista semana passada mandando o outro se fuder. É, então, não sabe, não adianta que o espírito do Natal seja de confraternização, eles não se gostam. E o desse ano tá má foda ainda, porque eles estão botando os atores pra fazer papel de pobre, né? Tipo assim, taxista, pipoqueiro, né? Quer enganar quem, né? Sério mesmo, o único que convence é o Faustão sendo garçom, porque é aquele gordinho que fica escondido no refeitório ali do pessoal ali, tá todo mundo servindo, ele tá num canto comendo os canapé da balada. Não, mas vou dizer pra vocês, eu acho que pior que a música do final do ano da Globo é só aquele maldito show da virada, cara. Nossa. Aquilo é pra você começar o ano deprimido já, cara. Pra você já se matar em 1º de janeiro, aquela bosta. Mas sabe o que eu acho que acontece sempre? Acontece do show da virada ser apenas o fundo. Posso falar? Então, acontece que o show da virada, geralmente, ele é o fundo da festa de fim de ano. Não sei se acontece com vocês, mas tá lá minha família reunida, ninguém tá prestando atenção, mas a TV fica ligada. Sabe? Tipo, a TV está ligada, ninguém tá assistindo. No máximo tem uma das tias mais velhas lá dormindo, a avó, alguma coisa do tipo, na sala, né? E de repente o pai encosta lá depois de beber umas e outras também pra dormir no sofá. E a TV fica ligada, e eles ganham audiência à toa. Quem é que assiste o show da virada? Eu sei quem é que assiste. É aquela pessoa da família que fica com o cachorro na sala que tá assustado com os fogos. Puxa vida, né? Fogos... O show da virada não é nada. Agora a grande pergunta é, quem aqui assiste a Missa do Galo? A Globo passa ainda? Passa. Cara, o que passa, meu irmão? Você acha que eles podem tirar aquilo do ar? Nunca, acho que nunca foi ao vivo. Eu acho que o fuso horário faria com que fosse muito fora de mão aqui. Ia ser na hora da novela, Missa do Galo. É, não. Parece, inclusive, que era pra ser na hora da novela, mas a Globo conseguiu falar com o Vaticano pra começar 9h40. Não, mas o só falando da história do especial da virada. Ele é gravado antes, acho que ele já foi até gravado. Não, teve muitos anos atrás que, se eu não me engano, pode ser maluquice de infância, assim, de memória de infância, que ele era ao vivo, não era? Não, mas não é mais. Agora ele é gravado, tipo, dia 10 de dezembro. Ele era ao vivo quando ele tinha acabado de deixar de ser o Réveillon do Faustão. Porque o Réveillon do Faustão era ao vivo. E era uma bosta. Aí tiraram o Faustão e continuaram fazendo o programa. Mas acho que foi um ou dois só e depois virou gravado. Mas o Réveillon do Faustão é um exemplo de uma coisa que assim, não dava certo. Aí eles falaram, vamos tirar o Faustão, que deve ser o Faustão que tá atrapalhando, né? É, não são os artistas péssimos que eles chamam. Não, não é o fato da gente botar Restart pra cantar durante a virada. Cara, isso é desejar bom 2012 pras pessoas? Botar o Restart pra cantar, cacete? Não, determinantemente não é. Então, mas de qualquer forma, tem uma outra musiquinha que vem à minha mente quando eu penso em Natal também. E essa tem um evento, tem um fato... verídico que aconteceu comigo relacionado com ela, que é aquela maledita musiquinha da Coca-Cola. Ah, mas aquela é legal, eu gosto daquela. Então, holidays are coming, holidays are coming. Exato, é isso, beleza. Mas, assim, ela é interessante, bonitinha, tem aqueles comerciais originais da Coca-Cola e tal. Até o momento em que você está andando a esmo pela sua pequena cidade, onde você tenta terminar o seu curso de graduação, e de repente, eis que você começa a ouvir essa música ao longe, né? Sabe, a gente tá com o som ligado. E ela vai ficando mais alto e mais alto e mais alto. E de repente, vira a esquina aquele gigantesco caminhão vermelho, piscando luzes, com pessoas em volta e um Papai Noel em cima jogando coisas. Você até fica esperando a musiquinha do Contatos Imediatos, né? Não, sério, eu parei nesse momento e acompanhei a passagem dele, né? E a única coisa que eu pude fazer é pegar as balas que tinham ficado no caminho e continuar seguir minha vida, né? Porque o caminhão da Coca-Cola joga balas que nem o Stalin? Eu não sei o que acontece. Joga porque o Papai Noel me deu, aliás, é uma bela lembrança que eu tenho, assim. Não é de infância, porque foi uns 3 anos atrás. É uma bela lembrança que o Papai Noel te deu? Me deu as balas no caminhão da polícia. A gente sabe como foi. Foi aquele esquema de... Vem cá. Te dá balinha. Foi um bom menino. Ele tá de colinho do Papai Noel. Põe a mão aqui no meu bolso e pega a balinha. Entra. Você já conhece o saco do Papai Noel? É um passeio, né? Assim... Então. E a gente já sabe que isso deixou uma memória muito boa pro Arthur. Memória afetiva, né, amigo? Olha, eu não tenho muito apreço pelas músicas de Natal em geral por um motivo muito simples, que se chama Papai Noel de Miniatura que Dança. Putz, eu tenho um pior aqui, cara. Que o Antônio adora essa merda. O Antônio é meu irmão mais novo, acho que os ouvintes já devem saber isso nessa altura do campeonato. É, tem um Papai Noel aqui em casa que ele fica numa cordinha e ele sobe e desce cantando. Cantando essa música. Não, todos os Papai Noéis animatrônicos são assim, são selos do apocalipse, são sinais de que o mundo vai acabar, porque eles estão ficando cada vez maiores, mais sofisticados, com mais, mais angustiantemente agudos, com aquelas músicas que... aquela mídia horrível... Uhum. Meu, você entra, você não pode passar na porta de uma loja de 1,99 que eles ligam todos ao mesmo tempo, então é uma confusão. Você não sabe o que tá tocando, você perde a noção da realidade por causa dessas bostas. Esse que tem aqui em casa, ele é um inferno porque ele liga com palminha, né? Uhum. E o Antônio, isso foi quando o Antônio tinha um aninho, ele era bem novinho, ele descobriu que ele conseguia gritar no mesmo timbre da palma. Ai... Daí ele ligava o Papai Noel a hora que ele queria. Era ininterrupto, assim, até acabar a pilha do maldito. E quando acaba a pilha, é pior. Porque ele Nossa. Vai ficando desanimado, entendeu? Numa loja de R$1,99 que eu entrei, acho que era pra comprar um guarda-chuva. Não lembro o que era, uma coisa muito, muito paia, assim. E tinha um Papai Noel que ficava... Era Jingle Bell Rocks. Eternamente. Era a pilha acabando. É um desespero. Se for Duracell, então, esse finzinho da pilha dura décadas, cara. Parece fica que o Papai assim. Noel tá bêbado, tá ligado? E rebolando, sabe? Aquele Papai Noel que fica rebolando, assim. E lentinho Papai também, porque ele vai devagar, inclusive, no movimento. Exato. Ao fim de noite. Terrível, nossa, cara. Ô... Isso é uma coisa que eu não tinha lembrado de prima, mas é importante citar nesse podcast. Por favor, alguém acabe com essa mania de Papai Noel animatrônicos, eles são péssimos. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, quando a Skynet for ativada, a primeira coisa que vai se rebelar contra a gente são esses Papai Noel. Eles vão sair matando todo mundo. Não, sabe o que é pior, cara? O ser humano não tem noção de futuro. Se ele fosse pequenininho, né, a gente pode chutar os menorzinhos. Tem os Papai Noel do tamanho de ser humano, cara. Tem Papai Noel com 1,80m, cacete. Eles vão matar a gente, vai ser um massacre. Eu queria mencionar uma que é a minha música favorita de Natal. Posso que é com certeza a minha. Por favor, Arthur. Let It Snow? Quase. É uma música mais singela, mais delicada. Uma música que diz mais sobre a beleza dos sentimentos do Natal. Que é uma música dos Garotos Podres. Ah, Papai Noel, Velho Batuta. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. A gente vai entrar em filmes agora? Pode começar. O Ai. Operação Natal é muito bacana, cara. Eu recomendo todo mundo assistir, porque ele é simplesinho, né? Não tem muita frescura, não. Mas a ideia por trás dele é muito bem feita, assim. É um filme legal de ver. Eu penso o seguinte, acho que pra começar também, tem dois tipos de filmes de Natal. Tem os filmes que são de Natal, que falam só de Natal e que o foco principal é o Natal, né? E tem aqueles filmes que, por acaso, o Natal é plano de fundo. Tipo qual? É, sei lá, acho que o primeiro Duro de Matar, não? Os três são, né? Os três tem Natal, não é? Não, peraí, o quarto que não era, o quarto Dia da Independência. Não, eu o quarto também é. O quarto também é Natal? Eu não lembro. Eu lembro que o primeiro, pelo menos, eu lembro muito melhor. Os três primeiros são sim. Mas é interessante, porque se você parar pra pensar, uma matança de terroristas por um policial casca grossa num prédio representa muito bem o espírito de Natal, né? Eu acho que se todo filme de Natal fosse com o John McClane... Eu assistiria muito mais. Eu assistiria muito mais filmes de Natal. Porque... Vale lembrar daquela cena que ele mata o terrorista, né? E bota ele no elevador pra ele dar de frente pro Hans Gruber. Aí escreve, né? Ho, ho, ho, agora tem uma metralhadora. Aquela é gênio, boa. É gênio. Aquela é boa demais. É boa demais. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. Porque a gente tem esses filmes. Porque assim, você pensa em filme de Natal, você pensa o quê? Você pensa em Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. Eu nunca vi essa merda, cara. Passava todo dia, todo domingo de Natal no SBT. Eu não sei se passa mais, mas passava. Você pensa naquele Milagre da Rua, sei lá o que. 34. Obrigado. Isso, isso. É, Esquecendo de Mim. Eu gosto de Esquecendo de Mim, cara. Não, o primeiro é fora de série, né? Esquecendo de Mim é ótimo, cara. Filmaço. Não, eu ia falar, é o Joe Pesci, né? É o Joe Pesci, é. Nossa. Impagável, Joe Pesci. Impagável. Sabe o que eu descobri um dia? Cultura inútil no PuxaCast. O cara que é o narrador do Anos Incríveis original... É o outro bandido molhado do Esqueceram de Mim. Todo mundo, o outro. Todo mundo precisa comer, né? É, coitado, ele só fez aquilo, né? O John Pesce já era um ator de sucesso. Pois é, todo mundo precisa comer. Eu peguei dois filmes aqui, eu selecionei dois filmes de Natal que têm uma grande relevância na minha vida, assim, na minha formação, que são o primeiro deles é... Gremlins. Opa! É um dos meus filmes de Natal favoritos. Acho que Gremlins. Todo mundo que tem bom senso, né? Eu realmente adoro esse filme. Eu lembro de filme de Natal. É um dos primeiros que vem à minha mente. E poxa, Gremlins, cara, não há muito o que falar sobre Gremlins. Gremlins é daqueles filmes que ou você faz um programa só sobre eles ou você fala rapidamente, porque... É, porque no primeiro momento que você... Quando você fala a palavra Gremlins, não apenas vem a imagem do filme, mas vem aquela trilha sonora maravilhosa. Né, que vem é a Jerry trilha Gold, sonora. Nossa. Vem as regras pra você tratar com os Gremlins. Não alimente depois da meia-noite, não importa o quanto ele chore. Não mole com água. Não mole, não exponha a luz. É muito divertido. Eu nunca vi o primeiro Gremlin, eu só sempre vi o segundo. Porra, precisa. Mas o primeiro é muito melhor. Muito então, melhor. Eu cresci vendo o segundo. Eu vi o segundo umas 15 vezes, cara. O primeiro eu nunca vi. Não, o segundo é engraçado, mas o primeiro. Mas o segundo, o Gremlin, ele tem uma levada mais de comédia, né? O primeiro, ele é, obviamente, ele é engraçado, né? Mas ele é bem filme de terror, assim, ele tem uma estrutura de filme de terror antigo, assim. Sim. E o meu outro filme de Natal favorito... Aliás, só uma coisa, antes de você falar, quais foram os filmes que vocês falaram? Falamos do Duro de Matar, já. O Fábio aproveitou que você não tava e a gente falou do Duro de Matar pra você não participar. Ah, vocês estão de sacanagem que vocês falaram do Duro de Matar. A gente tá de sacanagem, mas sim, a gente fez isso. Porra, que mancada. Na verdade, não. O que tá de sacanagem é a sua internet, né? Isso que eu sei, mas não muda o fato. Todo mundo sabe que eu sou o maior dos fãs do Duro de Matar nessa conversa. E é um filme de Natal. Liga. Pô, claro que é. Peraí, vamos esclarecer uma dúvida, então. Arthur, os quatro Duro de Matar se passam no Natal? Pronto. Pra que o Arthur quer participar se ele não sabe porra nenhuma da parada? Qual é a relevância de um fã que não sabe merda nenhuma do não filme? Não sabe... De... Não, quanto se passa os filmes? Fala sério, né? Ele caiu, por isso que ele não respondeu. Momento troll. Bom demais. Isso vai pra gravação, tá, né? Isso eu vou deixar. Falou? Os quatro duros mataram o quê? Ah, de novo, hein? Vê se você não cai agora. Se cair, você tá fora de vez. Se cair, já. Não, eu fico voltando, eu sou que nem o Jason. Pergunta do dia. Os quatro duros de matar se passam no Natal? Não, são só os dois primeiros. O terceiro no ano do Natal? Não, acho que não. É pra isso que a gente chama especialista. É, né? O terceiro não é no Natal. Nem o quarto não tem nada a ver, aliás. Apesar de ser um bom filme. Pra isso que a gente chama o primeiro e o segundo. É porque, na verdade, o primeiro filme é o melhor de todos, é uma obra-prima, foda pra caralho. Mas o segundo filme, ele é como se fosse um remake do primeiro, na verdade. Ele é o primeiro ampliado, tipo, é o primeiro num lugar maior, né? Em vez de ser um prédio fechadinho, é um aeroporto. Mas é a mesma coisa, ele sequestra a mulher dele, é a mesma historinha. Então, o meu segundo filme de Natal, agora que o Arthur já voltou... Né? Ó, só uma coisa, eu tô pesquisando aqui se o terceiro Duro de Matar é no Natal ou não, porque se for no Natal, o Arthur vai cair fora desse podcast. É, não, se for já era, né? Se for, fica estabelecido não, mas, que não... cara, né? Se não tem... Se for no Natal, é tipo... É só por ser, porque não tem nada de Natal no filme. Fala aí, mas até faria sentido que fosse, né, de qualquer forma. Ah, tá refutando já. Já tá se prevenindo pra tá pra hora de tá errado. É só você tocar a gravação que você vai... Tá merda, maluco. Bom, posso? O que aconteceu? Alô? Tá todo mundo aí? Vinícius? Eu tô aqui ainda. Fábio, Vinícius? Eu estou aí, acho que o Arthur foi fazer alguma coisa. Ele não caiu, ele foi fazer alguma coisa, eu acho. Ele tá com vergonha de assumir que o filme não se passa no Natal. Acabou de descobrir, pois mudo e tá lá chorando na casinha. Eu só ouvi ele falar, puta que pariu, e ele sumiu. Aí agora tá dando de novo que ele tá caindo. Eu acho que foi que ele descobriu que era o Natal. Ah, não, pera aí, vou ter que... Pera aí, vou esperar o Arthur voltar pra poder falar pra ele que ele tá certo. Ou não, né? Não, vou falar pra ele que ele tá errado, tá bom? É melhor. Você achou? Continuando você de procurou? Onde eu tinha parado, é só vocês então, tocarem a gravação que vocês vão reparar que eu não disse, eu não afirmei com certeza. Que não, então, mas você tá errado, cara, eu tô olhando aqui, você não se passa no Natal o Duro de Matar Trens. Você não entende porra nenhuma da série nada, que vai ser. Vergonha. Cê, não, assim, basicamente você só não basicamente você só não entende nada da sua série favorita. Pra começar, não é minha série favorita porque eu não gosto dos três filmes, eu gosto do primeiro. Boa. Como assim você não gosta dos três, cara? Eu gosto do quarto, eu acho bom, mas eu não sou fã do resto da série, eu sou fã do primeiro filme. Se eu tiver que assistir quatro vezes, eu assisto o primeiro quatro vezes e vejo assistir o quatro. Acho que eu também, viu? Fã do primeiro, Cruz de Matar. O quarto eu acho um ótimo filme de ação. O terceiro e o segundo eu já não gosto muito, não. O meu segundo filme de Natal favorito, que mais representa pra mim, que eu puxo na cabeça, filme de Natal bom... Vem em primeiro o Gremlins, eu já falei, e em segundo vem essa pérola, que não é do mesmo nível do primeiro, é claro, mas pra mim tem também o seu valor por estar associado ao primeiro filme da série, que é Férias Frustradas de Natal. Eu ia falar desse agora. Porra, Férias Frustradas é muito bom, né, cara? De Natal. Eu vou ser sincero, cara, vocês, que eu gosto bastante do primeiro filme, mas eu não gosto tanto dos outros, não. Ah, eu gosto de Férias Frustradas de Natal. Não, o Arthur é um cara amargurado, cara. E eu gosto, assim, o legal do Férias Frustradas é que você sabe que uma hora o Chevy Chase vai pirar. E o Chevy Chase pirando é muito legal em qualquer filme. Isso. Porque ele é muito bom. Chevy Chase pirando... Nunca mais fez nenhum outro filme além de Férias Frustradas, né? Vamos. Chevy Chase fez Férias Frustradas e depois passou o resto da vida no Saturday Night Live. É, exato. Tá bom já, né? Vamos ser sinceros. Não, mas ele tá fazendo a série que eu falo pra vocês assistirem e vocês não assistem nunca, que é o Community. Ele participa da série. Ah, ele faz Community, né? Tá na minha lista, tá bem, lá no Netflix. Né? É, ele tá cabelo branco já, né? Puta, é uma série espetacular, cara. Eu vou assistir, quando dublarem. Ô, Fábio, fala seu filme favorito de Natal, então. Cara, eu gosto muito do Estranho Mundo de Jack. É bom mesmo. É bom demais. Cara. É bom e aquele demais. Papai Noel do Estranho Mundo de Jack, o que é aquilo? Vocês sabem que o Estranho Mundo de Jack, eu tinha uma lembrança ótima dele. Mas quando eu reassisti ele uns 2 anos atrás, mais ou menos, não que eu tenha achado ele ruim, mas eu acho que ele tem música demais. Ah, sim, ele é um filme musical. Não, mas musical ele é bem muito Disney musical. Mesmo, né? Não, mas ele tem muito mais música do que um filme da Disney. Sei lá, um filme da Disney tem 6 músicas, no Estranho Mundo de Jack tem umas 12. Ele é praticamente só música, né? Ele só é tipo Sidney Todd, né? Eu tinha dito que era um filmaço, né? Mas agora que eu lembrei a quantidade de música que o Arthur citou, de fato, ele é um filme médio. Ah, gente, eu gosto de música. Eu não gosto de musical. Eu odeio musicais, cara. Você tá escutando o Antônio aqui, atrapalhando a gravação? Sim. Fala aí, Antônio. Pergunta pra ele quais são os filmes de Natal. Feliz Natal, Antônio. Mandaram pra você também. Isso vai ficar, tá? Pergunta o filme favorito de Natal dele. Ele não tem nenhum, né? Obviamente, né, gente? E o seu, Arthur? Qual que é o seu filme favorito de Natal? Além de Duro de Matar? Além não, de Duro de não Matar. Pode, não pode, porque esse já foi citado. A gente fez de propósito pra roubar de você. E não adianta você falar, Arthur, que você não sabe qual filme passa no Natal e qual não passa, cara. Você não pode falar mais dele nunca mais. O primeiro passa no Natal, eu só gosto do primeiro! Porra! Eu sou maluco! Eu não sou maluco! Mas o... Deixa eu pensar, um filme de Natal aqui... Pô, eu tava preparado pra falar só Duro de Matar, nem pensei em outro, né? Ele vai falar Star Wars, né? Star Wars de Natal. Star Wars de Natal é o melhor, fala a verdade. Tá merda, cara. Eu gosto muito de Esqueceram de Mim, os dois primeiros. Que são filmes de... Não sei se eles são bons, veja bem, eu não vejo esse filme há uns 10 anos. É legal que o Arthur citou dois filmes que a gente já tinha falado, né? Na edição a gente pode limar ele. Você tava falando Esqueceram de Mim, tinha uma coisa, cara, quando eu era criança eu não sacava isso muito bem. O segundo Esqueceram de Mim, ele é idêntico ao primeiro. É igualzinho. É igualzinho. Só que quando eu vi o segundo, cara, eu achava aquilo legal. Tipo assim, olha que bom, é igual ao primeiro, saca? Eu não sabia que era um furo do roteiro aquilo. É assim que mantém a indústria cinematográfica. Esse é um filme que eu acho que eu jamais vou rever, porque eu realmente gosto muito. É, o segundo é igualzinho o primeiro, né? Isso, tipo, acho que tá mais feio. Tem aquela pessoa que ele desconfia, né? No primeiro filme é o cara da neve, no segundo filme é a tia dos pombos, né? Que no final ajuda ele, ele aprende que não pode julgar a aparência. A família tá longe, arruma um jeito de voltar, né? Não voltar de avião. É igualzinho, os dois filmes são iguais. São rigorosamente, tem até uma cena que o cara fala, né? Você lembra do ano passado, quando desceu a barra da escada? É igualzinho. Nossa. E tem aquelas continuações horrorosas, né? Aí não conta, né? Mas no segundo filme ele não tava endinheirado que nem no primeiro filme ele não tava endinheirado que nem no segundo, tava? É, não, no primeiro não. No segundo filme ele fica em Nova York com uma bolada de grana na mão. É, um moleque cheio de grana. Fica grana que a família usa pra viagem, né? Uma coisa assim? Isso, alguma coisa. É, fica assim. Na mão dele. Que é divertido, porque ele vai numa loja de brinquedos de Nova York, que até hoje eu queria ter ido quando eu tinha a idade dele. Nossa, é muito legal. Aquela isso. Loja de brinquedos. É, eu esqueci de Mi 1, o 2, aí o outro filme dele que saiu depois é aquele filme perturbador, O Anjo Malvado. Nossa, pode crer. Anjo Malvado. Sim, que era com o Elijah Wood. É, com Elijah Wood. Porra, é um filme assustador, porque ele é um bandido, cara. Ele mata a irmãzinha dele afogada na banheira, cara. É terrível, esse filme é muito pesado. É mó foda, esse filme é mó bom, cara. Esse filme eu gostei desse filme, na verdade. Pô, eu também não gostava, pô. Eu gostava de ver ele menininho lá, fugindo dos bandidos. Ele mata uma criança no filme, cacete. Eu nunca vi esse filme. Vini, alguém já te contou da vida do Macaulay Culkin depois disso aí tudo? É fodido, né? É, meu irmão. Eu vou falar pra você que esse Anjo Malvado aí é a versão light do que a vida dele virou depois. Pois, viu? procura um filme chamado Party Monster. Ah, sei qual é. Então, aí você vai ver como que dá pra ir mais longe. Não, mas eu lembrei de um filme de Natal que esse também é um filme que eu não revi desde que era pequeno, mas eu gostava muito, passava todo ano no SBT, que era o filme de Natal dos Muppets. Nossa, pode ser. Verdade. Passava todo ano no SBT. Era legal, eu lembro disso aí. Que era os Muppets têm que juntar um dinheiro, alguma coisa, porque eles vão destruir alguma coisa, acho que é o teatro que eles têm, uma coisa assim. Sério que a trama é essa? É, sempre é, né? Não, porque a trama é exatamente igual a desse filme do Muppets que tá no cinema agora. Não, mas a trama dos Muppets é sempre igual. E o Caco, que naquela época não tinham inventado de chamar ele por aquele nome idiota. Vocês sabem que tem uma coisa interessante sobre edições especiais de Natal? Na história dos quadrinhos. Até uma certa época, na década de 60, 70, assim, já para mais para 70, os quadrinhos eles tiveram uma época norte-americana de continuidade paritativa entre a história e o mundo real. Então você passava um mês e ia comprar a edição, no mundo da edição passou um mês. Isso gerava uma coisa, isso deixou de ser feito, porque senão os heróis já estariam todos no asilo hoje, né? São todos morrido, heróis. Na verdade, né? Sim. Não, metade teria morrido, a outra metade estaria no asilo e o Wolverine seria o mais novo dos X-Men. Com certeza. E isso gerou uma coisa chata que era o seguinte: deixou de ter uma das coisas que eu achava super joia na Marvel, que era todo ano tinha o Natal dos X-Men. Todo ano, porra, em dezembro, você tinha edição especial com o Natal dos X-Men. Porque era dezembro e era Natal na história também. Isso era muito legal e deixou de existir quando eles tiraram a continuidade de tempo dos gibis. O Cabo, você vai me perdoar se eu não consigo associar X-Men a nada legal, né? Mas, sim, seu cuequinha vermelha, né? Não, é porque a Marvel vem punindo a gente. Qualquer um que tentou ler X-Men nos últimos 20 anos, de maneira cruel, né? Quanto tempo faz que certeza. Quanto tempo faz que o gibi regular do Batman não tá bom? Ah, sei lá, porque eu nunca li Batman. Nem por isso eu deixo de dizer que eu gosto do Batman. O pessoal que acompanha... Ô, Fábio, só deixa eu dizer uma coisa antes. O pessoal que acompanha o podcast não sabe muito bem. O Arthur é muito fã de quadrinho, né? Inclusive, ele gosta muito do Smallville, tá? Por isso que ele fala mal de quadrinho. Ele fala mal. Sua bicha, ele é fã de Smallville. Ele é fãzão de Smallville. O principal argumento do Arthur é a retrocontinuidade que transformaria Smallville no passado oficial, né? É, opa, com certeza. Ele é fãzão da Chloe. Ele quer que a Chloe entre pro quadrinho. A única coisa que eu tenho a dizer sobre Smallville é que aquele Clark Kent não tem como virar o Super-Homem. Mesmo que você ache ele melhor, né, Arthur? Não acho ele melhor. Achei ele tão bom quanto a mãe de vocês três numa suruba. É, falando em Natal em quadrinhos, eu acho que a melhor história de Natal em quadrinhos é a do Lobo, né? Com certeza. Que o coelhinho da Páscoa contrata ele pra matar o Papai Noel. É a melhor coisa que existe. Porra, as pessoas tinham que ser... isso tinha que estar em escola, sabe? Tipo, eles compram gibis e livros pra escola todo ano, tinha que comprar Lobo. Eu acho que ia formar crianças melhores. Com a edição Lobo que Mata o Papai Noel aqui em minhas mãos. É genial o Lobo Mata o Papai Noel. É genial. Eu falo, isso tinha que fazer parte da formação básica das crianças. Aliás, gibis do Lobo em geral, né? É, Lobo, não. Lobo Está Morto até hoje está foi uma das melhores edições que eu li na minha vida. É uma das melhores coisas que eu já li. Vocês estão falando em quadrinhos, né? Vamos puxar uma ponte. A gente não pode deixar de falar do Christmas Carol, né? Do Dickens. Nossa, eu digo mais. Eu jogo fora o Christmas Carol do Dickens e fico só com a versão Disney. Ah, claro. Com certeza. Scrooge. Fico só com a versão da Disney e jogo o resto fora. Porque, cara, a versão da Disney até hoje me emociona, cara. É lindo. É muito. Até hoje me emociona. Baseou, inclusive, um dos personagens mais famosos da Disney, né? Chupatinhas. Cara, é muito bom. Não tem como não se emocionar com essa versão. Esse é um dos melhores filmes de Natal, né? Sim, com certeza. É um curta-metragem, na verdade, mas encaixa, eu acho. Olha, vocês sabem que ele deu origem a um dos piores filmes de Natal também, que é aquela versão do Jim Carrey, do Fantasma de Scrooge. Vocês assistiram? Puta, que filme ruim do cacete, cara. Por outro lado, tem o Grinch, que é um filme legal. O Grinch é filme de Natal, né? Tem o Grinch, que é um filme legal, e não tem como discutir, é um filme da hora. Então, peraí, você fala um bom, eu falo um ruim, o Expresso Polar. Nossa! Mas é muito fácil, todos os do Robert Zemeckis, que com essa tecnologia de capturar imagem, são horríveis, tudo. O Beowulf, Expresso Polar, qualquer merda desse. Nossa, Beowulf é muito chato, não, o Expresso Polar é um saco, esse é o Fantasma do Scrooge, cara. Você fica com sono no cinema, é um filme muito chato. Por que você vai fazer uma longa-metragem dessa história, cara? Isso em 15 minutos você mata a história, não faz sentido isso. É muito rápido, né? Tem 3 páginas o conto do Dickens. O quê? O Christmas Carol? É, eu curto em 3 páginas, cara. Tem 40 páginas o Christmas Carol. Você entendeu a hipérbole, Vinícius? A hipérbole. 3 pra 40, porra. Não dá pra fazer um filme, isso que eu tô querendo dizer, de um longa-metragem sem ficar arrastado. E, aliás, essa história... Ela é a recordista de adaptações, né? Porque com certeza. Tem dezenas de séries de TV, inclusive, que tem um episódio de Natal que é uma adaptação disso, entendeu? A história é bonita, porra. Por que que nego não usaria? Eu lembrei de um especial de Natal agora, que infelizmente eu acho uma tosquice triste, assim. Pelo menos um pedaço dele. Que é o especial de Natal do Chaves. Ah, aquela música... No Rola final, isso? Ela passa um pouco do limite. Boa noite... Né? Essa é da Boa Noite Vizinhança? Não, esse do Acapulco. É o Eu Queria Ser Um Pastor. Eu queria ser um pastor. Verdade. É meio deprê, né? É que assim, o problema é que eles... muitas dublagens brasileiras trocam o dublador quando eles vão fazer musiquinha e põem alguém que sabe cantar. Eles não fizeram isso, eles botaram o mesmo dublador. Ele é um excepcional dublador, mas pra cantar... Aquela vozinha não dá, né? O lance é que você não precisa. Hoje em dia, felizmente, não precisa mais fazer isso, que você já tem auto-tuning de estúdio. Então você pode pôr o dublador que não sabe cantar e depois o programa coloca o timbre de voz dele afinado nas notas musicais, na melodia. Uhum. Então você hoje não tem mais dessas. Mas eu acho engraçado esse negócio de dublagem, uma vez o Briggs falando isso. Porque assim, é mais caro você pagar pro dublador cantar do que pagar pra ele só dublar. Uhum. É mais caro, é uma hora diferenciada que você paga pro cara. Então muito estúdio, muito estúdio, muquirana, não quer gastar R$100 a mais e aí põe o filme inteiro dublado, ou pior ainda, que eles faziam isso com os Muppets. Uhum. O desenho Babies, inteiro, os Muppets Babies, isso. O desenho inteiro dublado chegava na hora da música, legenda. Cara, era muito escroto, cara. É escroto verdade, demais. Pra economizar R$100, cara. Pra economizar um cantorzinho, pô, aliás, sacanagem. Tem um negócio pior que isso, eu vou dizer pra vocês. Pior que isso, que é quando você tá assistindo um filme, um filme legendado, tem uma música, alguém canta no filme e essa música não é legendada. Isso não faz o menor sentido. Porra, verdade, viu? Eu já vi isso acontecer com frequência. Caralho, isso. A música não tem legenda. E a música não tem legenda. E muitas vezes a música, às vezes ela tá tocando de fundo. Mas às vezes ela tem a ver com o que tá dizendo, sendo mostrado no filme. E seria importante que as pessoas que não sabem inglês entendessem. Vou dar o exemplo do Samba do Crioulo Doido pra vocês. Eu fui ver o Happy Feet 2 semana passada, né? Que é um lixo completo, aliás. Ele é o extremo oposto. Sério que Happy Feet 2 é ruim, cara? É uma bosta fedida. Ô, louco. Qual que é o problema dele? Que dói, hein? Além de ser um roteiro furado, os personagens não terem carisma e o filme ser ruim. É o seguinte, ele é todo cheio de música, né? Tem hora que os caras cantam a música com versão em português, tem hora que não. Caralho! Caralho, que mal feito. Acho que esse cara não conseguiu fazer a versão de todas. Primeiro que pena, hein? É muito bom, cara. Não, eu tenho minhas dúvidas sobre esse primeiro Rap Fit já, cara. Eu tô achando que eu fui enganado. Não foi, Vini. Fomos nós dois, né? Fomos vendo juntos. Não, mas você não viu o segundo ainda, cara. Calma, assiste o segundo, então. E porra, eu lembro que a gente foi ver no mesmo dia Volver. Isso. De Rap Fit, a gente gostou mais de Rap Fit do que de Volver. E olha que Volver é um filmaço. Imagina o Volver 2, então, a merda que não vai ser. Puta, cara, a Record já tentou várias vezes, só que ninguém assiste. Mas o que, que é o especial? Que será, né? Mas o que, que é o especial de Natal da Record? A gente vai expulsar e amarrar o espírito do Natal. Tá amarrado em nome de Jesus esse Grinch safado. Imagina que legal. O Natal tá amarrado, Grinch. E hoje, fala que eu te discuto especial de Natal. Isso, se bobear deve ter, hein? A gente aqui não sabe. A gente não para pra assistir, né? Puta que pariu. Sabe o que é engraçado desse negócio de especial de Natal? Quando tem desenho especial de Natal, eles sempre passam fora da cronologia no Brasil, né? E ele sempre é uma merda. Ele sempre não tem nada a ver com a história que tá acompanhando. O Pokémon não tem a ver, o Dragon Ball não tem a ver, nenhum tem a ver. O Silvio Santos faz especial de Natal? Não. Ele faz, cara, ó, não sei o que ele faz. Ele faz o Roda Roda Jequiti de Natal. E o que, que ele dá de presente? Não, não, um saco de brinquedo. Um saco de brinquedo. Ele só coloca coisinhas de Natal no palco, entendeu? Só isso. E as a mocinha lá que trabalha com ele vestido de Natal, né? Mas vamos ser sinceros também que o Silvio Santos, ele baseia seus programas em dar coisas de presente e não precisará dar nada mais no Natal. Agora, uma coisa, por exemplo, todo seriado, quase todo seriado de continuidade, mesmo sem continuidade, os de status recorrente, tem episódio de Natal. Tem episódio de Natal. O Monk tem episódio de Natal. Aliás, toda a temporada. Né? Toda a temporada de Two and a Half Man tem episódio de Natal e são ótimos. Costumam ser ótimos. Costumam ser os episódios de Natal das 7 primeiras temporadas, pelo menos. Mas são. Você conta nos dedos as séries que acertam episódio de Natal. E pior, porque tem série que tem, além de episódio de Natal, episódio de ação de graças. Nossa, tem. Se bem que os de ação de graças, pelo menos os do Friends eram sensacionais, né? Porque era quando... Porque o Chandler odeia ação de graças. Isso, porque foi na ação de graças que o pai dele contou pra ele que era gay e ia pra Las Vegas, não ia é pra Broadway. Ele fugiu com o mordomo, não foi uma porra disso? Isso, é, porque você tá ligado que o pai do Chandler é a Kathleen Turner. É a Kathleen Turner, puta, muito bom. Porque ele tá tão depressivo que ele mora dentro de uma caixa. Sim. Eu lembro. Então, uma série que fazia, pelo menos os que eu vi, que devem ter sido seis primeiros, tem episódios de Natal bons, acho que todo ano, não, talvez eu não lembre dos seis, mas os que eu lembro eram bons, era o House. Eu vi acho que um deles. Os episódios de Natal do House sempre exploram o lado de que o House é um fudido social, né? Que não tem amigos. Então sempre acaba depressivo com todo mundo festejando e ele em casa tomando as pílulas dele. Pra mim, o melhor episódio de Natal, ele não. De desenho, série, tudo. Pra mim sempre vai ser o primeiro episódio dos Simpsons. Com certeza, o ajudante do Pai Noel. É formidável, é muito bom. Com certeza. Hoje você assiste de novo, você sabe de cor aquela porra daquele episódio. Sabe o que, mas que é foda? Tão legal. Sabe o que é foda de ser brasileiro? Tem várias coisas, né? Mas uma delas é a seguinte. Muita gente, quando você falou o episódio atual dos Simpsons, pensou no que o Homer e a Marge vão dançar mambo. Não. Porque foi o primeiro no Brasil. Porra, é verdade. O marcou é o do ajudante Papai Noel. Pra mim, o primeiro é o primeiro. Não. Sim, claro. Não tem o que falar, né, meu? O episódio é pra isso, é pro ajudante Papai Noel, né? E novela fazendo episódio de Natal, hein? Quando depende chega. Tem novela, né? Tem novela que pula isso também, são poucas, mas tem umas que desencana fazem, do Natal. E tem umas piores ainda. Cara, você sabe por que tem o episódio de Natal, mas ele não passa no Natal. Não é, Arthur. Sabe por que você tava achando que na sua memória tem algumas novelas que não fazem? É porque essas na sua memória que não fazem, as que não passam em dezembro. As que passam em dezembro, cara, por lei federal, fazem. Sério mesmo? Cara... Assim, eu não lembro de cor assim de cabeça. Eu vou perguntar, minha mãe não tá aqui em casa agora, senão eu abriria a porta e perguntaria. Minha mãe assiste a novela. Minha mãe só não assiste a Malhação porque ela trabalha. Comida. comida de Natal. Você gosta de peru, Vini? Opa! O peru é bom pra dar boas entradas, né? Você acha que você não entra direito, você não se sente bem, né? Você não entrar o Natal com peru. E a entrada não é boa sem o peru. Não, é verdade, é verdade. Muita rabanada no ano novo. Muita rabanada, é uma boa. Mas eu acho que assim, o Vinícius só colocou comida nesse podcast pra falar mal de panetone. Você sabe que... ele vai se fuder porque eu vou defender, cara. Então eu também, eu adoro você agora. Eu vou abrir um panetone pra falar dessa conversa. Pra não dizer que eu não gosto de que eu sou 100% fã de panetone, eu gosto de panetone de chocolate, de fruta eu não gosto. Ah, então não é panetone, Fábio. Parou, é chocotone, cara. Ah, é? Porra, como é? Tem uma classe, assim? Que, claro, tipo, que é uma classe. Que panetone só pode ser de fruta? Então. Mas eu achava que chocotone era marca. Que era... Não, é outro tipo de coisa. Ah, meu, para. Então eu não gosto de panetone. Ah, capa, ficou sozinho, hein? Gosto muito de panetone. Estou abrindo uma embalagem de panetone aqui. Qual que é a marca? Panetone Qualitá? Balduco. Ah, tá. Visconti, hein? Visconti. A pior coisa do mundo é fazer um amigo secreto e ganhar um panetone Visconti, cara. E uma Sidra Cerezer. Nossa senhora. Sidra Cerezer, campeão. O meu avô, quando vai chegando dezembro, cara, ele fala assim: cuidado com os panetones ruins da champanhe de 99. Verdade. Seu avô homem sabe. Um homem calejado, a gente percebe. Ele fala assim: cuidado com as folhinhas de calendário de posto de gasolina agora no final do ano. Cuidado com essas coisas. Mas eu sei que você pôs isso por causa do panetone. É evidente, você não gosta tanto de panetone que acho que era o primeiro lugar da sua lista de piores coisas de Natal, não é? Mas você sabe que o negócio do panetone, o panetone vai acabar. Escuta o que eu tô falando. Vai. Esse que tá aqui na minha frente, por exemplo, vai acabar em menos de uma hora. Os nossos filhos talvez ainda peguem. Os nossos netos não vão comer panetone, cara, porque ele vai ter acabado até lá. Ele vai deixar de existir? E eu vou explicar pra vocês por quê. É só vocês irem ao supermercado, vocês vão olhar. Pode olhar, todas as inovações no ramo do panetone que surgiram são pra tirar as frutas e colocar outra coisa no lugar. É panetone trofado, é panetone com leite condensado, com doce de leite. Já tem panetone sem fruta. Mas o mercado de panetone está diminuindo e está crescendo os outros mercados. Que ninguém gosta de panetone. Quem gosta de panetone vai morrer e essa tradição vai ser enterrada com essas pessoas. Eu só queria que eles lançassem um panetone sem uva passa. Isso ia ser firmeza. Uva passa é chato, cara. Uva passa eu não gosto. Mas o resto das frutas cristalizadas eu acho bem da hora. O Arthur, que é uma pessoa que além de ter uma internet horrível, não varia muito os seus argumentos, vai dizer assim que chegar... Vocês falam, a gente fala, eu tô falando do quê? Estamos falando de panetone. Ele fala, panetone é um bolo que deu errado. Que ele sempre fala isso, é o que ele vai falar. Atenção, ouvintes do Puxa, o Arthur caiu a conexão dele, daqui a pouquinho ele vai voltar e vai dizer isso, tá? A gente tá apostando grana aqui. Ó, ele ficou online de novo. Agora, pronto. Ele vai entrar e vai dizer um bolo que deu errado, que não cresceu. Vamos, todo mundo quieto, hein? Então, seja do nosso, hein? Porque, pô, é uma coisa que você pegar uma alface... E passar uma camada de Nutella em cima dela. Falar, mas que alface gostosa. Ah, poxa, alface boa. Porra, velho. Assim, você injeta trufa no negócio. Podia ser qualquer coisa, né? É verdade, né? Quer dizer que você come qualquer coisa se enfia trufa no meio? É. Então. Depende. Quanta trufa? Né? Depende da quantidade de trufa, né? Quanta trufa? Trufa da Copenhague, da Cacau Show? Ô Arthur, tá aí de novo? Voltei, agora voltei. Arthur, você tá falando de panetone, cara. Tá, mas antes de eu entrar, eu só gostaria... Aliás, se puder botar isso no podcast, eu só gostaria de explicar qual é que é a ideia, o que está acontecendo com o meu computador. É muito curioso. Cada vez que essa porra cai e trava o computador, eu reinicio ele. Assim que eu reinicio, eu preciso esperar ele carregar vários programas, porque se eu tentar clicar no Skype antes disso, ele dá pau na hora. Tá? Pra vocês entenderem o nível que tá essa merda. Beleza. Assim que ele termina de carregar, eu clico no Skype. Só que ele não dá certo o Skype da primeira vez. Ele fica dando mensagem de erro. Por exemplo, dessa vez aqui, eu tive que clicar 15 vezes no Skype até dar certo. Nossa. Ele começou a iniciar e deu erro 14 vezes antes, entendeu? Então, pra vocês entenderem o nível de clicar em e-mail que tá esse computador. Coisa linda. Ô, mas voltando ao assunto, cara. Arthur, você gosta de panetone? Eu acho que o panetone é um bolo que não deu certo, né? Não, assim, sobe palmas digitais. Palmas, palmas. Mas o panetone é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu vou falar uma comida pra vocês de Natal que eu acho, assim, inominável, cara. O negócio tem que sumir da face da terra. Salpicão. Até pelo nome, né? O problema do salpicão é que eles pegam uma comida que normalmente é gostosa, que é a salada de maionese, né? Que todo mundo sempre come no domingo em casa, com frango e assado e com macarrão e tal. E eles estragam, né? Porque eles põem coisas doces, né? Você põe uva passa estraga qualquer coisa que você colocar, né? Qualquer merda que você acrescentar uva passa estraga a comida. E não é só uva passa, também tem um... O ponto de comida é o seguinte, tem uma série de comidas que no ano inteiro, se te servirem, você vai achar uma coisa no mínimo esquisita. Mas que de alguma maneira no Natal passa a ser aceito, por exemplo, você... enfiar cravo no meio de uma carne assada. Opa! Com certeza. Você colocar, picar fruta doce no meio de uma salada. Aliás, na verdade, isso tudo descreve o tender, né? O tender é uma coisa curiosa. Porque acho que todo mundo aqui, de vez em quando, no meio do ano, vai numa churrascaria, né? Eu adoro o tender. Eu adoro o tender. Ninguém pega tender, cara. Não, eu pego. Eu pego. Sabe por que eu gosto do tender? Eles fazem a festa do cara do tender. Porque o cara do tender é aquele cara triste, o cara que serve o tender. Sabe por que eu gosto do cara de tender de churrascaria? Porque ele vem sem cravo e sem abacaxi. Ele vem só o tender. Que é exatamente o que eu gosto. Não, então, mas é curioso, porque o tender, dificilmente a gente come tender fora do Natal, né? Ô, pessoal, deixa eu perguntar, que bicho que é o tender? É um presunto, o tender é um tipo de presunto. É tipo assim, vivo, ele é uma bolinha que fica rolando? Como é que ele é? Eu acho que ele é uma bola de carne mutante, que se cria sem braços nem pernas, não, gente, sabe? O tender é um Jigglypuff, vocês nunca perceberam? É um Jigglypuff, boa, é uma bolinha de carne. Depois você põe uma foto do Jigglypuff no... na postagem do videocast. Se pararem em Pokémon, que eles não têm outros animais que não sejam os Pokémons, eles comem carne. Eles comem Pokémons, né? Na verdade, a bola de carne amorfa, escrota, geneticamente desenvolvida do fim de ano é o Chester. Vocês já viram um Chester? Vivo? Google aí, Chester. Dá uma gugada aí, fã. Peraí. Procure a ave viva, Chester, que vocês vão ver. Que bichinho desgraçado de feio. Parece que ele... Nossa, tem silicone, cara. É um galo com silicone, isso que eu ia falar, um galo com peitão. Sacou? É um galo com silicone, cara, que coisa feia. Tadinho. Eu sempre achei muito escroto, né, a propaganda, porque a propaganda sempre fala que ele é 90%, acho que é peito e asas. É, né, peito e coxas. Peito e coxas. 80% da massa corporal dele é peito e coxa. Cara, isso... Ele é tipo a Valesca Popozuda. Não, ele é engenharia... Não. Ele é tipo Valesca Popozuda. A Valesca Popozuda é um Chester. Não, é tipo baile funk. Tem um monte de galinha genérica e a Valesca Popozuda no meio, né? É um Chester geneticamente alterado. Vocês sabem que se tiver o apocalipse zumbi, começou com o Chester, né? Começou com o Chester. A gente sabe o que é pior? Eu coloquei Chester vivo no Google, tem duas fotos daquele vocalista do Linkin Park. Puta que pariu. Chama Chester esse filho da puta? Chama Chester, é. Ih, beleza, só por isso que é ruim, cara, né? Cara, vamos combinar. Uma aula de como fazer a mesma música várias vezes. Opa! Não, Linkin Park, Jorge Benjor. Apesar de que do Jorge Benjor eu gosto, apesar das músicas serem todas iguais. Cara, o Linkin Park, você botar o CD pra tocar, você não percebe que passou da primeira pra última música. Parece que é uma música só. Então, a gente tava pra discutir aqui que todo mundo tem uma história de Natal pra contar, né? Da minha família, a gente sempre faz amigo secreto no Natal, que não é amigo porque é parente, né? Ninguém é amigo ali, é parente um do outro. Só que a gente faz uma espécie de sorteio dirigido lá, igual da Copa do Mundo. Então a gente faz cabeça de chave pra não ficar o meu, a parte da família, dando presente pra outra, sabe? Caramba, que engenhoso, eu não tinha pensado isso que eu ia nesse falar, teste. Muito... Cabeça de chave, cara, genial. Você faz cabeça de chave. Não, e deixa, assim, e deixa muito mais divertido o sorteio, né? É, porque acontece o seguinte, são blocos de família. Tipo assim, a família do seu tio fulano, a família da sua tia ciclano, né? Que é tipo assim, a tia, o marido e os filhos, né? Então a gente coloca cada um de cabeça de chave de um grupo e vai trocando os papéis pra não ficar o presente dentro da família, sabe? Sim. Genial essa ideia, hein? É, muito boa. Aplicando as regras do futebol ao amigo secreto. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer no amigo secreto? Além dele ser ruim por natureza? É a pessoa tira um fulano, o fulano vai lá, tira outra pessoa, essa outra pessoa tira a primeira, e aí morre o amigo secreto. Aconteceu isso três, no meu amigo secreto da escola, agora no final do ano, que eu tirei o vice-diretor e o vice-diretor me tirou. E acabou o amigo secreto. E acabou, mas... daí fica cíclico, né? É. Não, amigo secreto é chato por convicção, né? Tipo, é um negócio errado. Você define um valor pra amigo secreto, né? 20 vamos, conto. 20 vamos conto. Estabelecer, todo mundo compra as mesmas merda e fica nessa, né? Não, mas foi uma trapaçaria da minha escola. Eu fui contra essa merda, mas o pessoal fez assim. Cada um escreveu o que queria num papel. É ridículo, não. Ridículo. Todo mundo ganhou o que quis, mas teve sentido de fazer amigo secreto? Eu ia colocar, eu quero as Dragon Balls. Vamos estabelecer uma coisa aqui, primariamente. Amigo secreto é uma puta coisa de fudido. De fudido. É errado demais, A puta parada de fudido, amigo secreto, tá ligado? É assim, eu tenho mais amigos do que eu gostaria, ou mais relações sociais falsas do que eu gostaria, e eu não posso dar presente pra todo mundo, então eu vou dar um presente de 15 reais pra um. E tá feito toda coisa, entendeu? E aí, quando o cara... Porque a verdade é que quando você entra num amigo secreto, por definição, você merece se fuder. Você porque merece você entrou na parada, velho. Você entrou na parada. Você sabe claro o seu, né? Eu acho. Cara, pra uma criança de 6, 7 anos que entra no amigo secreto, compra um boné super descolado pro amiguinho e ganha uma agenda, você até fica com dó. Só eu, pô, tenho, é uma criança. Eu tenho duas historinhas curtinhas sobre amigo secreto que não tem nada a ver com o Natal. Eu, que era amigo secreto que a gente sempre fazia todo ano quando eu estudava lá em Itápolis, no Anglo. Eu estudei lá até o finzinho do primeiro colegial. A gente fazia amigo secreto na classe todo ano, final de ano, né? Teve um dos anos que foi de. Que eu dei. Eu lembro que eu tirei um menino lá, era até. Acho que era até 20 reais, eu lembro na época. 20 reais era um dinheiro bom na época. E eu dei pra ele um globo. Desses de encher, que era tipo uma bexiga. E era animal, cara. Tipo, eu comprei um negócio que eu queria pra mim. Um globo terrestre. Era o melhor que tinha, era bom cara, pra caralho. Que legal. E eu ganhei uma agenda, cara, que vinha com uma caneta. Que, juro por Deus, cara, eu achei depois, algumas semanas depois, no 1,99 pra vender. Nossa, que dó! Era papel higiênico, de tão ruim que era aquele papel, cara. Eu fiz um sorrisinho amarelo pro moleque que me deu, olhando pra ele, tipo, amigo, eu sei que você não é pobre. Você tá me sacaneando, seu filho da puta. Cara, o amigo secreto só não é pior porque ele deu origem ao inimigo secreto. Vocês já fizeram alguma vez? Pior não, pior ainda, quando termina, você ganha a agenda, pior ainda quando a sua mãe tá do lado. Como é que fala, Arthur? Ah, é. Puta que pariu. Muito Arthur, obrigado. Muito obrigado, adorei. Não. Esta merda, essa agendinha da Hello Kitty. Não, mas a outra historinha que eu tenho pra contar também é amigo secreto de escola. Foda no amigo secreto de escola que você não pode deixar de participar, né, caralho? Como que você vai ter convivência social na escola, nego? Vai te bater, né? A questão não é como, a questão é porquê. Tá, beleza, daí teve uma vez que a gente fez de caixa de bombom. Cara, é a pior merda do mundo. Você pensa, o que pode dar de errado com um amigo secreto de caixa de bombom? Eu digo. Garoto. Garoto. Garoto. Exatamente isso. Eu chuto, tiro até mão. É o que pode dar de errado. É só isso. Tem três caixas de bombom, porque eu não tô contando que um filho da puta vai comprar uma caixa da Arcor, né? Ah, é. E nem da Neckenbauer. Nem da Fusioli. Pois é, a gente imagina que o cara vai se ater a essas três. Lacta Nestlé, garoto. Só que o cara não devia. Garoto não devia poder, cara. Não devia estar na lista, poder, também, acho, também acho. Devia ser ou Lacta ou Nestlé, e é isso aí. Não, e eu lembro que eu dei a que eu mais gostava, porque a Lacta, vai ser verdade, a Lacta é a melhor caixa de bombom, né? Eu concordo. Eu acho a Lacta melhor que especialidades. E recebi uma garoto. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns. E como é que a gente fala, Arthur? Muito obrigado. Né? E é foda de você ganhar uma caixa da garota, porque você come um batom e os dois serata de amor e acabou, né? Só tem chocolate e merda depois disso. Você sabe que o amigo secreto da minha família, a parte boa é que a família foi crescendo de condição financeira, né? O primeiro amigo secreto era de 1,99. Que isso, é muito escroto. Então, cara, só ganhava meia ou pote Tupperware. Cara, lembrei de um terceiro amigo secreto. E quem me sacaneou nesse foi o filho da puta do Thiago, cara. Aí, ó, só porque ele não tá aqui. Foi no terceiro colegial. A gente fez uma porra do amigo secreto e foi de novo aquela loucura. Eu tirei ele e ele me tirou. Só que a gente não sabia. O que, que eu dei pra ele de amigo secreto? Olha isso, cara. Puta, Thiago, seu filho da puta. Quando você escutar isso, você se arrependa disso, cara. O que eu dei pra ele? Eu tive a preocupação de ir no Sebo e comprei pra ele uma edição original que lançou do lançamento no Brasil do Dia de um Futuro Esquecido, do X-Men. Nossa. Porra, cara, eu queria ganhar vida, isso, cara. Hein, eu também. Na real. Eu queria também. Muito que alguém me desse isso de presente. Viu? Sabe o que o filho de uma égua do Thiago me deu? Uma agenda da Senhora. Não, cara. Ele me deu... Não, o presente em si... Eu adoraria se não fosse por um pequeno detalhe. Ele me deu um negocinho de futebol de botão. Todo mundo aqui sabe que eu gosto pra caralho de futebol de botão. Ele te deu o time do Palmeiras. Só que era do São Paulo, maluco. Era do São Paulo? Tá bom, é só alguém que não assiste futebol pra achar que tá tudo bem e comprar de outro time. Tu faz o time, né? Não, só o Uma das alegrias da minha família, né? Eu junto com os meus primos e com o meu irmão no Amigo Secreto, é ficar cornetando o presente de Amigo Secreto, né? A pessoa vai lá dar o presente e sempre corneta. E aí, toda vez que alguém ganha uma roupa, eu tenho um primo que ele começa a gritar assim: camiseta de viagem! Que caralho! É que né, esse é o mesmo filho da puta, é o mesmo safado salafrário, que todo santo ano na mesa do Natal, a hora que a pobre da velhinha coloca a travessa de pavê na mesa, ele diz o quê? Faz o quê? Todo ano, a mesma... Cara, todo sério, ano. Vamos, por favor, combinar isso, gente, pelo bem da humanidade. Vamos parar de fazer piada com o pavê. Não faça isso. Cara, essa piada, ela não foi boa nem na primeira vez que ela foi feita. Vamos acabar com a piada do pavê, gente, por favor. Já passou da hora, né, meu? Já passou. Pessoal, vamos para os comentários, então, do podcast anterior de novembro. A gente tem uma grande novidade com esses comentários, é que pela primeira vez tem 6 comentários aqui e nenhum deles é de gente da faculdade. Aê! Mas tem um aí, não tem não? Não tem nenhum deles. Tem, pô! Vamos começar só com um comentário do Tony. O Tony falou o seguinte: nossa, muito bem lembrado da Caipora, aquela filha da puta. De longe o personagem mais chato da história da televisão. Quanto ao filme, eu entendo, é o filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Que criou-se uma polêmica sobre ele. Quanto ao filme, eu entendo que eles tenham trocado o elenco na tentativa de dar uma abordagem mais comercial à franquia, fugindo do caráter educativo. Mas, caps lock ligado, eu gosto do filme. Então, 1-0 pra mim. Não, esse comentário a gente contestou isso aí nos próprios comentários, que esse comentário não é válido. Primeiro que eu contesto a existência dessa pessoa. Isso. Eu acho que ele é um fake seu, senhor Vinícius dos Santos. É um fake, né? 1-0 pra mim. Ele coloca assim: PS, não sou da faculdade e nem amigo de nenhum de vocês. Então é uma pessoa idônea. Tá bom, então. Tá fácil. Mas em um momento ele diz aí que não é você, Vinícius dos Santos. Ele disse que não é da faculdade. Agora que não é você, outra história. Você não é da faculdade mais agora. Não sou mesmo, é verdade. Então, pode ser você ainda. Vamos pro segundo comentário, então. A briga tá apertada. O segundo comentário é da Juliana. É muito bom o podcast, tive que pausar algumas vezes porque estava rindo demais e não conseguia prestar atenção, olha só, hein? Que foda, hein? Quer dizer, quando foi a última vez que vocês fizeram uma mulher rir demais, vocês lembram? Puta, faz tempo. Foi a última vez que eu tirei a roupa. Boa. Vamos lá, quanto ao filme Castelo Rá-Tim-Bum, não foi um filme ruim. O que não quer dizer que foi bom. É. Mas eu não consigo chamar aquilo de Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, rapaz. Pois conta como a favor, conta o filme é uma merda, contou aí. Eles mexeram em memórias muito boas da infância de uma geração, isso é perigoso. Se fosse uma franquia nova, talvez tivesse dado mais certo, com o filho do Lino, uma coisa desse gênero. Mas pra todos os efeitos, não foi um filme ruim. Opa! Não. Eu contesto esse comentário também. Esse é o típico comentário de que, assim, se uma pessoa diz que uma franquia com o filho do Nino ia ficar bom, é porque ela gosta, sei lá, do filho do Máscara, né? Pois é verdade. Eu contesto a validade porque eu contesto a idoneidade dessa pessoa. Para comentar questões artísticas. Eu só não vou dizer que eu contesto mais porque ela disse que gostava de Bucky. É verdade. Ela gosta de Bucky. É um de vocês dois comentando. Não. Eu, como eu disse já, inclusive, no podcast passado, o Buck tem dezenas de milhares de fãs. aí nas interwebs. É que as pessoas, assim, elas têm medo de serem trolladas por gente como você, Vinícius, que chega atacando as pessoas. É, Buck era uma droga, Buck era uma droga. Só pra encerrar o comentário da Juliana. É, eu também gostava de Buck, o que torna ela um fake ou do Arthur ou do Fábio. Apesar de El Hazar e Tenshimuyo serem melhores. Não. El Hazar não era melhor que porra nenhuma. El Hazar não. Ô, Juliana, e... pelo amor de Deus, filho. Como é que e você pode gostar melhor? E Tenshimuyo é foda. Tenshimuyo era melhor que Tenshimuyo, só morrer queimado. Não. Porra, não, tá. Tenshimuyo era foda. Ô, era... Vini, derruba esse cara, vai. Tenshimuyo só não era melhor que Buck, óbvio. Porque Buck... Não, eu achava Tenshimuyo melhor que Buck. Você achava? Eu achava. Mas Dragon Ball Z era melhor que todos, vamos encerrar esse assunto? Não, mas aí não conta. Aí não... O terceiro comentário aqui é da Michelle. Ela diz o seguinte... Gente, o podcast estava demais. Nunca fui fã de podcast, mas o de vocês é bem humorado e não fica aquela coisa chata de um cortar o outro. É, pois é. Palmas, né? Pro Vinícius com sua edição, né? Edição. A mágica da edição. Michelle, é edição. A gente corta o outro o tempo inteiro aqui. E aí ela fala o seguinte: só não gostei que às vezes a música de fundo está tão alta quanto as vozes de vocês. É porque eu sou burro para editar, é por isso. Bom, quarto comentário aqui é do Felipe Lima. O Felipe diz o seguinte. Cara, esses podcasts estão incríveis. Eu ouvi os dois hoje. Repare que nós temos um desempregado comentando. Pô, é férias, filho, é férias, caramba. Olha lá. Não cheguei a ver o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, então não conta. Então volta em branco. Não. Quem não viu porque tava lá pra ver, cara. Passando a sessão da tarde. Quem não viu é porque já não gostou. Não viu e não gostou. Então conta pro nosso lado. Aí agora ele faz um comentário que o Arthur gosta muito, ó. Xuxa sempre foi da família do Demo. É isso. Após ter trabalhado numa locadora por um ano e meio, a primeira coisa que pensei quando vi a capa do Carnaval dos Baixinhos foi brasileirinha só pra baixinhos. Que absurdo. O problema é que tem que diferenciar dos filmes de anões. E what the fuck é aquele fio dental na menina, minha gente? E o negão se preparando pra ação. Aí ele continua. Já vi partes do filme proibido da Xuxa e sei que aquilo é loucura total. Sim, eu pesquisei. Buck é muito bom. Vocês estão falando de Monster Ranch, que é outro desenho épico. Puta. Opa, gostava de Monster Ranch. Você vê que são dois... São dois, duas pessoas já falando que Buck é muito bom. Cara, eu não gostava Ranger, de Monster Ranger não, cara. Lei dos Monster Monstros. Ranger, Monstros. Lei dos Monstros. Né? Eu sempre achei uma bosta. Merda, cara. Não, porque passava, Monster Ranger passava exatamente antes de Digimon, que essa sim era a pior abertura do universo. A pior abertura do universo era Fly e acabou. É, a propósito, estou começando a baixar desenhos antigos justamente por causa desse podcast. Esperando o próximo. Estamos contribuindo para a vagabundagem de uma pessoa. Para que o seguro-desemprego dele dure mais tempo. Né? Isso. Vamos lá, quarto comentário. Aliás, quinto, né? Quinto. É do Heitor. Ele fala o seguinte. Eu vi o vinil do Carnaval dos Baixinhos esses dias num sebo e estava por R$1,50. Devia ter comprado para dar de amigo secreto. Ótima ideia. Bom, vamos lá pro último comentário do Gabriel. Ele fala o seguinte: sobre a Xuxa segurando o bebê morto, que é aquela capa do disco de Natal dela. Peraí, vocês foram longe no último programa, hein, negada? Você não ouviu, né? Você precisa ouvir. Ainda não, vocês foram longe, hein? Muito. A gente foi muito mais longe do que o que saiu lá, porque o Vinícius, esse ditador da edição, provavelmente me salvou de um longo período tenebroso na cadeia. O Vinícius, esse cara que não quer passar lua de mel na cadeia. Bom, e aí o Gabriel fala o seguinte: sobre a Xuxa segurando um bebê morto, dizem por aí que significa que ela tá segurando um anjo morto como um troféu, e esses panos vermelhos simbolizam o sangue do anjo. Caralho. É como o Arthur falou, né? Não é mensagem subliminar, é uma mensagem descarada. É ela segurando a criança morta. É tipo, é aquele lance do pacto com o diabo, né? O diabo que tem o pacto com a Xuxa. Parece, inclusive, no inferno que os caras falam lá que, porra, sabe o que acontece se eu tocar o CD do diabo de trás pra frente? Toque Larie, né? Toque Larie. É, cara, é sinistro. Então, e ele termina, eu tô até abrindo aqui o comentário, ele fala, e outra, na abertura de fim de ano da Globo, ela segura um bebê do mesmo jeito. Será que significa alguma coisa? Significa que ela tem uma fábrica de bebês mortos, cara. Ou seja, Arthur Malaspina, que você comenta sobre isso. Arthur caiu. Ai, droga. Agora que eu ia pedir pra ele falar, Xuxa, não demônio. Vamos pros comentários finais. O Victor avisou que tá mastigando, então vamos começar com o Arthur. Arthur, comentários finais. Eu queria primeiramente agradecer as pessoas por finalmente terem percebido que o blog existe. Quer dizer, mais pessoas, né? E Feliz Natal pra todo mundo. Não tem muito o que falar, né? A gente já falou tudo que tinha. Quer dizer, eu acho que falou, porque eu caí mil vezes. Vocês devem ter falado muito mais coisa. Você só vai descobrir quando for lançado, né? Eu garanto pra vocês, queridos ouvintes / leitores, que no próximo podcast eu vou estar num computador que funciona, porque esse computador aqui da casa da minha mãe, ele tá um pouquinho zoado, mas formatarei ele amanhã ou depois de amanhã. Bom, agora é a hora das considerações finais do Fábio Jerônimo. Fábio? Ah, não sei muito o que eu falo pras pessoas. Desejar Feliz Natal é meio estranho, mas beleza, né? Acho que é o que sobra. Mas eu também queria agradecer as visualizações, né? As repostagens, ao que nos... Que nos citou, que nos copiou, que deu crédito, que não deu crédito, que fez a gente ter esses trocentas mil visualizações. Eu espero que essas milhares de pessoas também ouçam a gente falando isso aqui e que no meio delas não exista nenhum advogado. É isso, acho que eu posso pedir de presente do Papai Noel. Né? Vitor Hugo Caparica, suas considerações finais. Bom, acho que a coisa mais interessante assim, de saber sobre o Natal é que ele é o início oficial depressivo da semana mais arrastada, inútil e modorrenta do ano, que é a semana entre o Natal e o Ano Novo, que oficialmente não serve para nada, e que nesse fim de ano de 2011, que foi um ano bom para todo mundo, eu acho, espero que tenha sido um ano bom para todos, não foi muito bom para os ditadores, esse ano. Esse ano não foi mesmo. É um ano que os ditadores não vão lembrar com muito carinho, né? Já tínhamos comentado no começo do programa, é um ano que o Kim Jong-il não vai comer peru. E é isso, eu deixo os ouvintes com uma máxima de esperança e positividade da Lady Murphy, que diz que as coisas sempre piorarão antes de melhorar, apesar de que não há nenhuma garantia de que elas efetivamente vão melhorar. Bom, bom. Muito bem, belas palavras, Victor. Eu gostaria de fazer outra consideração. Considera, cara. É que eu vou ficar com lerde, tanto clicar no símbolo do Skype. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Antes de mais nada, falando muito sério agora, a gente quer agradecer essa avalanche de visita que apareceu no Puxa. A gente se sente muito feliz porque parece que finalmente o Puxa foi descoberto pela internet, né? A gente esperava para esse momento faz quase 2 anos e parece que agora vai. Parece que agora a gente vai ter, modéstia à parte, as visitas que o nosso blog sempre mereceu. Tá legal? Pô, eu achei que o cara ia agradecer a minha presença, tá ligado? Eu não sei o quê, porque aqui nunca... já tava até de peito estufado esperando o holofote acender. Mó frustração. Esse agradecimento ele vai fazer... Esse agradecimento ele vai fazer uma visita na sua casa à noite, vai te levar aquele salpicão. aquele salpicão com peru, né? E rabanada. Com peru e rabanada, e aí ele vai te agradecer propriamente. A Coca-Cola, um litraço de 4. Exatamente. Aquela janela aberta, aquela chuvinha que vinha por cima. É, uma chuvinha por cima. Uma chuvinha por cima, Arthur. Filho. O Capa, inclusive, você deitar, cara, coberto em cima, o que você acha? Ah, é uma delícia, cara. Deixa eu te perguntar só uma coisa, uma historinha que eu ouvi outro dia. Tinha dois indinhos brincando sentado na terra. Um com tanga, outro sem tanga. Qual dos dois te enterra na bunda? É assim que a gente termina. Vou comentar que vocês estão aí. Eu tô pensando em vender umas bicicletas. O que vocês acham? Mas assim, não posso pagar em dinheiro. Tem que pagar em bicicleta. Então se... Sei lá, Capa, você vende 4, eu te dou uma montada. O que você acha? Entendi. É uma boa. Eu topo sempre fazer qualquer tipo de trabalho com o Vini. Ah, é verdade? O Vini é um cara idôneo, o Vini é um cara de boa fé. Você sabe até que uma das características que eu mais admiro no Vini é o fato dele ser tão religioso, né? Ah, é? Você vê que antigamente o Vini todo ano ia visitar o Papa no Vaticano. Você ainda faz visita papal, Vini? Não, é que assim, é duro falar essas coisas porque, tipo, o Vini não sabe, ele sabe, eu já comentei com ele mais uma vez, mas só pra lembrar, aquele negócio que eu te prometi, Vini, ainda tá de pé, viu? Não quero saber daquilo, posição cara. Sua. Você sabe, né? Que negócio que você me prometeu, pode que falar. Que negócio que eu te prometi, tá de pé, só depende da posição sua. Ah, saquei, agora eu entendi. As pessoas sempre trabalham assim bem com o Vini, porque ele é um cara muito culto, muito letrado, tá sempre lendo, sempre anda com um livro pra cima, um livro pra baixo. Agora, por exemplo, tá com o livrinho aí, Vini? E aí? Ô, pessoal, eu quero saber o seguinte, os bichos que a gente ficou de carregar, nós vamos levar mesmo? Vocês vão parar na frente e eu vou tocando atrás? Ô, tá certo, vamos. Não, até porque eu tenho uma amiga, que chama Paula, que ela tá morando lá fora, e ela falou que qualquer coisa que você quiser, a Paula traz, então... Paula traz, cara. Paula traz. Escuta, deixa eu perguntar, aquele posto de gasolina aí atrás da sua casa, tem posto aí atrás mesmo? É, continua ali. Inclusive, você sabe que o Vinícius é um cara que ele tá comigo, cara. Ele é amigo pra toda hora. Cara, não tem erro, cara. Você vê, Vini, por exemplo, tô eu e você na beira de um precipício. É. Se eu pular, você pula? Eu só dou risada aqui. Não tem esse fim isso. Esse vai ser o final do PuxaCast, né? O bônus. Vou parar por aqui. Feliz Natal para todos os ouvintes e leitores do Puxa. A gente espera que vocês continuem visitando. A gente continua postando. Em janeiro deve ter mais postagem. Quem sabe em janeiro tem um 2 podcasts. Que a gente vai estar de férias. Acessem cegoentiroteio.com. Isso. É ponto isso. .com, mas não dá 300 mil visitas por semana. E não dá 300 mil visitas. Essa semana, hein? Vai ter. Não dá 300 mil, mas é ponto .com. Vamos ver. É, grandes votos. Vocês sabem, né, qual é o site do cavalo, né? Hã? O site do cavalo também é ponto .com. Ele é ponto .com, ponto .com, ponto .com, ponto .com. Ponto .com, ponto .com, ponto .com. Boa, pô, muito. Nossa senhora, caralho, velho. Acabou o podcast. Puxa o Skype da tomada. Meu Deus. Boa noite, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até 2012. São os votos do Puxa Cachorro pra vocês. Até mais. Até. Beijos.